Na sombra da saudade eu me perdi. Um eco de risadas, um sonho que eu vi. Dificuldade à porta, o peso no peito, a pressão do mundo, um desafio feito. Mas em meio ao caos eu parei pra ouvir o sussurro da vida me ensinando a seguir. Os amigos ao lado, um abraço sincero. Juntos somos força, juntos somos desterro. Levanta a cabeça, é hora de lutar. A dor pode ser arte, a vida nos guiar. Transforma a tristeza em melodia. Canta a superação, canta a alegria. As lágrimas caindo, um rio de emoção. Cada lágrima um verso, cada verso uma canção. Na luta diária eu encontrei meu lugar. A vulnerabilidade é o que nos faz amar. E quando a esperança parece se perder, lembre-se, a luz está dentro de você. Cada passo dado, cada sonho uma meta. Força da conexão, um amor que não cessa. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. É hora de lutar. A dor pode ser arte, a vida nos guiar. Transforma a tristeza em melodia. Canta a superação, canta a alegria. E se o caminho for longo, não desista, não pare. As estrelas brilham mais fortes na noite que não cessa. Canta verdade, deixa o coração falar. Juntos nessa dança, vamos nos encontrar. Levanta a cabeça, é hora de lutar. A dor pode ser arte, a vida nos guiar. Transforma a tristeza em melodia. Canta a superação, canta a alegria. Final, apesar das adversidades, sempre há um caminho. Cada desafio é força, é amor, é carinho. Viva a transformação, celebre a conexão. Que cada nota dessa canção seja um hino de coração.